Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. A Júlia florista, boêmia e fatista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa a figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé no jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quarta-feira, estamos precisamente a 20 de abril de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Ora, estamos a dar início a esta edição que hoje, como já pode perceber pela voz que ouviu, vai falar de Max, ou Maximiano de Sousa, ele que nasceu no ano de 1918, no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Max faleceu com 62 anos de idade. Uma idade para nós, hoje, ainda, enfim, com bastante vida para viver. Na altura, e até pela vida de Max, que nasceu na Madeira, 62 anos era, ainda assim, uma idade perfeitamente aceitável. Até porque isto já foi há 30 anos atrás. Ou 31, para sermos mais precisos. Max fez muito sucesso com temas como Pomba Branca na década de 70, ou ainda antes, como por exemplo, A Mula da Cooperativa. Também com o Júlio Florista, também que acabamos de ouvir. Max fez parte do grupo de Tony Amaral, um grupo madeirense que tanto sucesso teve que acabou por ir parar ao nightclub Nina, da grande cidade de Lisboa. O percurso solo começou no ano de 1948, na rádio. E foi no ano de 1949 que gravou o primeiro trabalho discográfico. Neste caso, um disco de 78 rotações, que continha Noites da Madeira e o Bailinho da Madeira. O mais memorável tema deste cantor, que sonhava ser barbeiro e que trabalhou toda a vida para ser barbeiro, mas acabou por ser alfaiate. Ainda na Madeira, era alfaiate de dia e cantor à noite, num bar da Madeira. E foi precisamente com Tony Amaral e o seu grupo que se deslocou para Lisboa, para que então lá residisse e pudesse atuar mais frequentemente. Vamos ouvir agora dois temas. Precisamente os que lhe referi. Os dois primeiros que Max, ou Maximiano de Sousa, como preferir, gravou. O primeiro chama-se precisamente Noites da Madeira, e o segundo, como não poderia deixar de ser quando falamos de Max, o Bailinho da Madeira. Um tema de que, aliás, um tema que mais do que madeirense, se tornou numa espécie de hino nacional, de alguma forma. Ora, uma das músicas que mais caracteriza uma região é precisamente esta que Max cantou no ano, no longínquo ano de 1949. Esta é a versão desse mesmo disco. Noites da Madeira, bela, de magia e encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Tua linda lua brilha no azul do céu encantador, num filtro de estrelas em multicolor, de amor, de amor. O teu perfume que embriaga nas noites de luar e nos de amor, num jardim de beleza sem igual. Noites da Madeira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Deixa passar esta linda brincadeira que a gente